Bom, chegando agora para o terceiro bloco, a gente vai trazer aí a prova de Michigan da Sprint Cup. Já adiantando que eu não pude acompanhar, então assim vão ficar mais. Estava no leilão. Tava um leilão, fazendo uma social lá no relacionada ao meu emprego de verdade. Então não pude assistir, mas aí eu vou deixar por conta do Leonardo e do Hélio aí para trazer o que eles viram lá. Eu vi os acidentes, vi um pouco do final, mas assim, muito pouco para poder acompanhar mesmo de verdade e dar alguma opinião, já que não consegui achar a corrida até ontem, até hoje à tarde no YouTube. Então, vamos lá. Agora YouTube Agora agora tá tesourando as corridas, né? a NASCAR está caçando as corridas porque ela está colocando elas agora na íntegra, só que sai lá para quinta-feira, entendeu? Demora uns dias. A NASCAR mesmo está disponibilizando, mas ela disponibiliza muito tarde, então aí a gente acaba vendido nisso aí. Mas não vamos deixar de falar, então Leonardo e o Hélio vão trazer aí os destaques lá de Michigan, da Sprint Cup. Então vamos lá então. Lá domingo à tarde, uma excelente corrida da Speed Cup em Michigan, mais uma vez. Jeff Gordon venceu a Pure Michigan 400, chegou a sua 91ª vitória na Speed Cup, um número muito expressivo. Sua terceira vitória em 2014 e sua terceira vitória em Michigan. A última em Michigan foi em 2001, aonde que ele também fez pole vitória lá na Kmart 400. Bom, agora só fazer um pequeno parênteses aqui sobre a Hendrick aqui. A Hendrick agora está assim, Jeff Gordon 3 vitórias, Dale Jr. 3 vitórias, Jimmy Johnson 3 vitórias e Case Keenum é o café com leite da equipe, nenhuma vitória. Tá feio o negócio pro lado dele. E agora também, né, outros dados aqui, são 9 vitórias das 23 corridas disputadas. Cerca de 47% das corridas a Hendrick venceu. E os motores Hendrick são 3 vitórias das 23 corridas disputadas. A Chevy continua vencendo, né? Com certeza continua sendo dominadora o ano todo aí. Continua vencendo desde Indianápolis, só a Chevy que vence. Se eu não me engano, foram as últimas 4 corridas aí, só a Chevy que venceu aí. Bom, já puxando aqui mais alguns destaques aqui. O Harvick terminou em segundo, fez uma ótima corrida, né? O Logano fez uma corrida perfeita, mas errou no finalzinho, acabou pecando no finalzinho ali. E para descontar no final de corrida, todo mundo no ritmo muito forte ali, é complicado. O Logano acabou pagando cara por isso. Acabou pagando cara, não. Ele teve uma corrida ali em quarto, em terceiro, se não me engano, mas ele pagou cara porque ele deixou de vencer a corrida, né? O Manor fez uma grande corrida, top 5, terminou em quinto. O Dale Jr. somou mais um top 5, agora são 11. É o líder no quesito top 5. O Keselowski e o Logano vem em segundo com 9. Então tá aí mais uma marca do Dale Jr. nesse ano aí. Moção agora ele tem 11 top 5, é o piloto que mais tem top 5 esse ano. O Bauer, uma boa corrida dele também, se recuperou do péssimo 27º lugar que ele teve semana passada em Green. O Keselowski bem discreto, mas um bom 8º lugar para ele. O Keselowski até que eu pensei que poderia lutar para a vitória, mas ficou por ali mesmo. O Johnson, como sempre, nós dando um jeito no carro, colocou o carro no top 10, foi nono, até então ele colocou um alicate lá no câmbio, que o câmbio tinha quebrado. O Chad Knaus é o cara diferenciado realmente. Tenho certeza que fosse outra equipe ia parar e não ia continuar na corrida, mas na gambiarra, o Chad Knaus colocou esse carro no top 10 aí pro Jimmy Johnson. E o Greg Biffle fechando o top 10. Um ótimo resultado para ele, pro Greg Biffle, que tá precisando nem de top 10, né? Vencer. E tem mais algumas outras coisas que vamos falar, né, nos próximos minutos aí. Elião? Então, pessoal, prova dominada por Joe Logano e por Jeff Gordon, os dois carros mais fortes da tarde, né? Prova muito rápido, um ritmo alucinante. Ali pela metade da prova, mais da metade do field já tinha tomado voltas. Sigam estratégias diferentes. Eu lamentei muito pelo Brad Keselowski ali, quando ele teve aquele problema, só que ele ainda conseguiu. O Brad Keselowski ainda conseguiu se recuperar, né? E terminou em 8º lugar. Ele liderava a prova, teve um problema no pneu até um ciclo depois daquele acidente do Larson até, né? Só que ele bateu de leve, né? Que conseguiu recuperar o carro e terminou em oitavo. O Jimmy Johnson, como o Léo falou, teve uma corrida, digamos, bem divertida. Nisso a prova tinha problemas. Chegava até a 36º, 37º, disputava carros de equipes pequenas ali. Só que, como o Léo falou, o Justin Knauss conseguiu acertar o carro. Aí ele foi crescendo, crescendo, chegou a liderar em alguns ciclos de parada. Terminou um ótimo top 10, né? Mostrando recuperação, ele que vinha de resultados pavorosos nas últimas semanas. É, voltando aqui o vencedor da prova, né, o Jeff Gordon, né, pela segunda vez ele venceu uma prova numa relargada, né, contou com uma ajuda muito importante do Kevin Harvick, que fez um trabalho genial com ele na reta oposta, ali, dando, empurrando ele ali para vencer o Logano, e o próprio Harvick passando o Logano na curva 4 daquela volta, né, conquistando a segunda colocação. Após isso aí, as posições não foram trocadas. Estou gostando muito do Harvick, um bom fim de semana dele. Ele que vinha com uma inconsistência muito grande. Ele, muitas vezes nessa temporada a gente vira com o carro para vencer as provas, só que aconteceu alguns problemas técnicos no time. Problema do motor, falha da equipe, até falha do próprio Harvick. Sobre os pontos, né? A gente vê aí o Clint Boyer, o próprio Graham Biffle e o Ryan Newman, três pilotos que precisavam de bons resultados, conseguiram, eles estão mais sólidos ali na briga pelo Chase, né? O Newman praticamente classificado, ele sobrou aquele grado assim, de Watson Green, e conseguiu dar a volta por cima, né, desse primeiro lugar, está praticamente classificado para o Chase, só sofreu algum grave problema, né, para ele voltar a correr risco. O Marcos Ambrosio, com esse 12º lugar, sobrevive na luta pelo título, né? Muita gente já estava dando ele como morto, né, após o Watkins Green, só que ele bem consistente e, com alguma sorte, pode até conseguir se classificar pelos pontos, né? Mas é isso aí, pessoal. E também eu quero lembrar dos carros da PK Racing, né? O Alex Bowman, em parte da prova, dando no top 20, né? Um carro subfinanciado, né? E sempre andaria depois do 25º lugar, se arrastando. Ele conseguiu esse bom desempenho. E o Cole Irvington no 25º lugar, sempre consistente ali entre os 30 primeiros ali. Eu cito isso porque é muito importante a gente ver como essas equipes pequenas que tem esses jovens pilotos que estão tentando sobreviver na categoria cada fim de semana, esperando por uma chance no time melhor, né? Pedro Mugart? Bom, como eu disse, eu não tenho nada para comentar da corrida em si, né? O que eu vi de incidente, eu vi só aquele Big One lá envolvendo a Danica, o Anete, o Allgaier e mais um resto do pessoal lá, o Burton, e achei de corrida. O Kyle Larson, né, pneu estourado, acabou em último, viu o chase dele sofrer um baque violento, restando 3 provas. O destaque também para o Jimmy Johnson, como o Leonardo já tinha dito, né, eu pude acompanhar, eles fizeram uma gambira lá com um alicate, parecia um joguinho tipo estilete, alicate, um negócio assim, né? E conseguiram adaptar lá no câmbio lá e ele tocou. O Keselowski se recuperou, né, também bem durante a prova, né? Apesar de ter um contato no muro, ele terminou em 8º. E depois os outros acidentes aí, teve uma rodada do Vickers, né? O Kurt Busch também deu uma pegada no muro. O Kyle Busch no começo da corrida, né? Mas, assim, infelizmente eu não pude acompanhar, então pouco a dizer, mas parece que foi uma prova até movimentada, né, em Michigan. O que para mim não pareceu devido às poucas imagens que eu pude ver. Keselowski também deu uma ralada no boot. Sim, eu havia mencionado, que ainda terminou em 8º, né. Bom, então, sem mais delongas, vamos trazer aqui. A gente tava discutindo sobre a Danica Patrick aqui fora do ar aqui, mas eu acho que foi de corrida, que se fosse outro piloto, nós íamos falar que foi um acidente. Agora, como é a Danica, a gente tem que ficar pegando no pé. Então, deixa a menina trabalhar. Tá até andando bem? Pra mim não é. Pra mim seria de corrida se fosse uma única vez, mas ela, sempre quando ela entra em 3 carros, ela se embanana toda e acaba tendo acidente. Não é toda vez. Acidente de corrida. Se é qualquer outro cara, a gente tá certo. Né? Vamos supor que fosse o Danny Hamlin, que se envolve direto em alguma confusãozinha, a gente fica passando mão na cabeça. A Danica é mania ficar pegando o pé dela. Então não piorou ou melhorou o que eu penso também, não. E deixa eu ver aqui, para quem se envolveu em acidente, deixa eu ver aqui, terminou até bem, 18ª, maravilha, bom trabalho. Diz que agora vão tentar fazer ela se classificar pro Chase, né, tem que terminar entre os 30 primeiros do campeonato, tem que lembrar ela também disso aí. É, bom, trazendo aqui o grid do Chase rapidamente aqui, eu vou focar de novo só nos 20 primeiros do campeonato, tá? Já separando os homens dos meninos. Então vamos lá. Com a vitória, o Jeff Gordon reassumiu a liderança do campeonato e agora é o primeiro piloto também classificado para o Chase. Assim, já tem vários classificados, mas ele constaria como o número um, né, na cabeça do negócio. 3 vitórias e líder em pontos. Ele tem 3 pontos de vantagem para o Dale Jr. e eles têm o mesmo número de vitórias. O Keselowski seria o terceiro hoje. Ele vem aí uns 80 e tantos pontos atrás do Jeff Gordon. Deixa eu até abrir uma outra página aqui, moçada, que eu consigo ilustrar isso melhor para vocês. Assim. Então vamos lá. O Keselowski é o terceiro, 80 pontos atrás do Jeff Gordon. Ele é terceiro no campeonato e é terceiro no grid do Chase. O quarto no grid do Chase é o Jimmy Johnson, com 3 vitórias. O Jimmy Johnson vem 7º no campeonato, 130 pontos atrás do Jeff Gordon. O quinto na linha do Chase é o Joey Logano, com 2 vitórias. No campeonato, o Logano seria o 4º colocado. O Kevin Harvick é o 6º classificado para o Chase. Ele também tem 2 vitórias. No campeonato, ele seria o 6º colocado. Então, ele está na posição correspondente. O 7º seria o Cal Edwards, 2 vitórias também. No campeonato, o Cal Edwards é o 8º. O Kyle Busch é o 8º classificado por Chase, com 1 vitória. No campeonato, o Kyle Busch é o 15º colocado, vem 196 pontos atrás do Jeff Gordon. O Denny Hamlin é o 9º classificado para o Chase, também 1 vitória. Nos pontos, ele é o 20º colocado. O Arik Almirola é o 10º classificado para o Chase, 1 vitória. Ele é o 21º no campeonato. AJ Allmendinger é o 11º classificado para o Chase, 1 vitória também. Esses são as duas surpresas, a gente pode dizer assim, né? O Almirola e o AJ Allmendinger. O AJ Allmendinger e o Almirola estão empatados em pontos. E o AJ é o 22º colocado. O Kurt Busch é o 12º classificado para o Chase. E o último piloto com vitória a se classificar para o Chase, por enquanto, ele é o 23º em pontos. O 13º classificado é o Kenseth. Ele vem em 5º em pontos. Mas ele ainda não venceu. O Ryan Newman é o 14º colocado. Ele é o 9º em pontos. Também não venceu. Clint Boyer é o 15º. É o 10º em pontos. E o Greg Biffle, que agora entrou no lineup do Chase, 100 vitórias também, é o 11º em pontos. O Biffle vem 9 pontos à frente do Casey Kane. O Biffle vem 9 à frente do Kane. Deixa eu voltar aqui na outra página. Ele vem 9 à frente do Kane. 22 à frente do Austin Dillon. E o Austin Dillon leva 24 para o Biffle. E o Marcos Ambrosi, 28, que seria o 20º piloto aí. Um dos que estaria fortemente na briga aí. Então é isso aí, moçada. E para baixo ainda vamos ter Menard, Vickers, McMurray, Casey Mears, Tony Stewart, que já não tem mais chance, tá, gente? O Stewart, com essa opção de não correr em Michigan, né, colocar o Jeff Burton, ele já não tem mais chance de disputar o Chase esse ano, tá? O Tony Stewart, depois no próximo bloco nós vamos tocar um pouco nesse assunto aí. Bom, de campeonato, faltam 3 etapas. A gente tem Atlanta agora, né? Bristol, Atlanta e Richmond. São 3 provas aí. A gente tem basicamente esses 4 caras aí fortes na disputa aí, até o Marcos Ambrosi, assim, eu colocaria com chances. Até o Paul Menard aí, que vem só 2 pontos atrás do Ambrosi. O Vickers já vem 18 pontos atrás do Ambrosi. O Jamie McMurray, 20. Aí a gente tem uma sequência aí de Denny Hamlin, Almirola, Almendinger, Kurt Busch. São 4 pilotos classificados. E aí pro Casey Miller já tem um abismo aí de 50 pontos. Então eu acho que a gente tem na briga aí, moçada, até o Jamie McMurray, que hoje seria o 19º colocado aí. E ele vai estar longe do Greg Biffle, quase 70 pontos. Então não está muito perto também do Greg Biffle, mas está na briga por vitória aí. E aí, o que vocês acham? Bom, na luta desse pro Chase, essa vaga do Chase aí, quem o maior prejudicado, né, quem se prejudicou mais realmente foi o Larson. O Larson que estava classificado, que tinha classificado pro Chase, agora ele tá menos 24 pontos do Greg Biffle. Na verdade, ele foi de classificado para desclassificado, para classificar de novo e agora para desclassificado. E o que pode dizer que ele pode se tornar classificado de novo, né? Não tem problema nenhum. E ele foi para 19º colocado a menos 24 pontos. Isso na tabela do Chase, tá? No Chase Finding, que eles falam. Então, ele tá a menos 24 pontos do Biffle. Ele saiu realmente, foi o maior prejudicado aí do Bristol aí. Mas, assim, ele tem carro, tem talento, ele consegue entrar de novo nesse Chase aí. E são próximos, as três corridas próximas aí. Bristol, onde que tudo pode acontecer, né? Mas não tanto como era antigamente, mas é uma corrida onde que é um oval pequeno, um oval que qualquer toque, qualquer batida, quem vem atrás vem muito próximo, vem muito colado, e tudo pode acontecer em Bristol, depois vem Atlanta e Richmond. Então esse Chase aí talvez mude algum pouco essas vagas aí, talvez alguém consiga dar o pulo aí. Mas eu acredito ali que do Bauer pra cima aí, ó. Acho que o Biffle aí vai ficar na bolha, né? No bubble. Mas eu acredito que o Bauer, o Newman e o Kent, esses três aí, devam ir por pontos mesmo. Talvez até um deles ganhar alguma corrida aí. Principalmente o Kent. Mas eu creio que esses três aí, eles vão por pontos. Eles estão... Não garantido. O Kenseth e o Newman um pouco mais, né? O Kenseth um pouco mais. O Bauer e o Newman nem tanto. Mas eles estão aqui praticamente garantidos aí pro Chase aí. Se tudo correr normal para eles aí. Esses três aí estão. Então vai ficar pro Biffle, o Ken, Dino, Larson, o Ambrose e o Jim McMurray e o Paul Manor lutar para essa vaga aí, pela última vaga do Chase aí, por pontos. Claro que se algum deles vencer, eles entram aí já automaticamente, até passo quem assistir o Nimo e o Bauer lá. Hélio? Só fazer um adendo aqui rapidão, Hélio, antes de você entrar. Eu tava dando uma pesquisada aqui, se fosse no Chase antigo, né, só lembrando, a gente classificava 12 e iam 10 por pontos, né? A gente teria classificado do Bauer, o Newman, o Edwards, o Johnson, o Hart, o Kenseth, o Logano, o Keselowski, o Dale Jr. e o Jeff Gordon. Entrariam Kyle Busch e Denny Hamlin como wild cards, né, que seriam os outros dois pilotos a completar. E o Denny Hamlin estaria na linha da morte, que era só até o 20º, né, que necessitava de vitória para classificar. Só um leve comentário, assim, para lembrar como é que era antigamente, né? Então a gente ia ter uma briga bem interessante aí. Depois eu vou dar uma opinião até... Esqueci de mencionar quem eu acho que entra, mas depois eu falo, vou deixar a palavra com o Hélio agora. Pelo ponto, né, Pedro? Porque eu lembro no passado, o último ali com o carro mais ou menos que podia entrar era o Montoya, o Gross, né? 22º, 23º ali, o Burton, né? Agora a gente olhar aqui, até o Stenhouse Jr. teria um carro, digamos, que teria condições de se classificar, né? Pra gente ver como o grid melhorou em nível, né? Enfim, amigos. Como o Pedro falou, né, o Larson estava classificado. A grande verdade que eu citei no primeiro bloco, e lembrei na National Series, uma corrida ruim estraga tudo, você joga fora tudo. O Ryan Newman e o Watkins Green estava praticamente sólido ali, teve aquele DNF, os caras que estavam atrás dele foram bem, e o Larson, por exemplo, tinha só 10 pontos de desvantagem para ele. Ocorreu o que ocorreu com o Larson no domingo. Agora ele tem 23 pontos. A grande sorte dele é que são pistas, Bristol, Richmond e até a Atlanta, né? Que ele, quando competiu lá, andou bem. Agora, o Greg Biffle, muito, muito bom o trabalho que ele vem fazendo desde pouco, né? Somando pontos, né? O Bohr também se recuperou de uma maneira bem positiva, né? E o Casey Kane, como o Léo lembrou agora há pouco, né? Todos os seus companheiros estão com 3 vitórias, ele não venceu nenhuma prova e corre sério risco de ficar fora do Chase, né? E até uma curiosidade, né, Pedro? Vai lá saber, né? Vamos que o Bor chegue em último e acabe perdendo a sua vaga no Chase lá. Seria até uma história meio icônica, né? Ah, sem sombra de dúvidas. Eu acho assim, em termos de palpites, assim, eu acredito que a gente está quase fechado. Para mim, a dúvida é na última vaga, tá, gente? Para definir nessas três provas. E para mim fica aí na briga entre esses quatro mesmo, o McMurray podendo correr por fora, porque ele pode andar bem em Atlanta, tá? Mas eu apostaria fortemente hoje que o Kyle Larson tira o Greg Biffle do Chase. E podendo até chegar no Clint Boyer, talvez, se o Clint Boyer der um pouco de azar. Porque pelo histórico do Larson, eu apostaria que em Bristol ele vai andar muito bem. Eu até estou tentando ver aqui onde que ele terminou nessa primeira etapa que ele correu em Bristol. Ele foi décimo colocado, tá, gente? Na primeira prova do ano. Em Atlanta, ele ainda não correu de Sprint Cup, mas de truck, quando ele fez, ele foi muito bem, andando por uma linha lá em Simão lá. De Nationwide eu não observei, mas esse tipo de 1,5 é onde ele costuma andar muito bem. Então eu acredito que. E em Richmond ele fez pole, né? Acabou terminando em 16º. Mas é uma pista que favorece ele, que a Ganassi costuma ser muito bem também, se dá muito bem. Então, assim, eu acho que é o cara que vai. Para mim, seria, mesmo estando fora hoje, o cara que tem chance de entrar na última vaga. Não estou avaliando como torcedor do Kyle Larson, tá, gente? Longe disso. Ô Pedro. Estou avaliando como o que eu acredito mesmo que vai acontecer, por termos de desempenho. Agora, lógico, você não pode descartar, por exemplo, uma vitória do Casey Kane também, que anda de equipamento Hendrick. E eu tenho certeza absoluta que o Mister está querendo colocar tudo que tem nesse carro aí para essas últimas três provas. E lembrando que o Casey Kane também anda bem em Bristol e não venceu em Bristol porque deu umas arregadas já, né? No ano passado e nesse ano também. Então, vai ser interessante. Sim? Só encerrando minha parte sobre o Chase, né? A gente bater palma o trabalho que o Austin Dillon vem fazendo. Tudo bem, não conseguiu muito top 10, mas a gente olha essa pontuação dele, 13º lugar, para um piloto estreante. A gente lembrando das campanhas, tirando, com exceção do Kevin Harvick, dos carros da Richard Childress nos últimos anos, com exceção do Clint Boyer em um ano ou outro, mas ele está fazendo um trabalho sensacional. Tinha ano que o Boyer não era todo ano que ele se classificava quando competia com aquele carro 07, com o carro 33, né? Um trabalho mais ou menos naquele nível, né? Isso, um piloto estreante com a Richard Childress, que a gente sabe, né? Não tem a força que tinha tempos atrás. E sempre consistente, sempre terminando as provas, é de bater palma, mesmo não se qualificando para o time. Grande trabalho dele. Agora vai concordar comigo, Sem com sombra de certeza. dúvidas, eu concordo absolutamente. Ele acaba ficando um pouco ofuscado, né, por causa que o do Kyle Larson, né, da forma como o Kyle Larson é meteórico, né? Mas não que o Dillon venha fazendo um mau campeonato, uma má participação como o Hulk. Pelo contrário, excelente participação, entendeu? Seria destaque absoluto se não estivesse sendo ofuscado pelo Kyle Larson, coisa que o Kyle Larson sabe fazer muito bem, né? Não só com o Austin Dillon, mas com companheiros na Turner, na Nationwide, quando apareceu na Trucks, na East Series também. Então, assim, sem dúvida o trabalho do Austin Dillon é muito bom, sim. Baixo número de top 10, isso aí a gente tem que concordar, né? Ele tem aqui só três top 10 contra 10 do Larson. Então, isso aqui que é o X da questão. Mas em número de pontos, hoje ele está dois à frente do Kyle Larson. No campeonato de novato, o Larson está na frente porque esse monte de top 10 impulsiona ele numa pontuação diferente do campeonato de novato do ano. Mas em termos de pontos e de bom trabalho. Sem sombra de dúvidas, o Austin Dillon é muito consistente, vem andando muito bem. Aliás, a Richard Childress vem bem no geral. Tem muitos anos que ela não anda assim, para vencer provas e com a contundência tão grande quanto o Kevin Harvick já teve em alguns outros anos, né? E agora, com a saída do Harvick, esse trabalho ficou com o Newman. E a gente sabe que o Newman foi meteórico nos três primeiros anos da carreira dele, mas é um cara muito consistente, costuma vencer pelo menos uma corrida por ano. Eu acredito que ainda vença até o final da temporada, Mas o Austin Dillon vem muito bem e o trabalho do Pomenar também não é ruim. É um trabalho muito bom do Pomenar. O Pomenar tem o mesmo número de top 10 do Kyle Larson, são 10 top 10. Então, assim, o Pomenar vem muito bem, evoluiu muito também. E a Richard Childress é isso aí, ela não é uma equipe que anda mais na frente, ela já perdeu espaço para Hendrick há muito tempo atrás, perdeu espaço para Roche algum tempo atrás, e agora para Gibbs também. Então, assim, ela seria hoje, para mim, a quarta força, mas mesmo assim ela pode classificar dois pilotos para o Chase, então é uma coisa de se ficar de olho, sim. Só mais uma coisa rapidão, desses pilotos aí abaixo, digamos que do Lombroso para baixo, que não tão, não dá para entrar por pontos, né? Seria meio que, não milagre, mas digamos que isso é muito difícil. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o Jamie McMurray. Nos últimos fins de semana ele não vem chegando tão bem, mas a gente vê ele em alguns momentos das provas andando ali no top 5, top 10, e ele é um cara assim. Ele não é o cara mais consistente do mundo, mas ele é desde chegar, meter uma vitória e roubar a vaga de alguém. A gente tem que tomar muito, quer dizer, a gente não, os pilotos que estão brigando por essa vaga por pontos, tem que tomar muito cuidado com ele, porque o Jim McMurray é muito tinhoso. Ele é inconsistente, mas é muito tinhoso. E só mais uma coisa também, Pedro. Naquela briga toda entre Ambrose e Eugene Almendinger, lá em Watson's Green, né? E lá em Michigan tivemos a extensão dessa briga aí, onde que eles duelaram a tarde toda por infinitas vezes, e chegaram a duelar pelo top 10, em décimo, décimo primeiro, e no final da corrida eles duelaram pela 12ª e 13ª posição. E diferentemente, o Ambrose acabou terminando na frente. O Ambrose foi 12º e Eugene Almendinger foi em 13º nessa luta entre os dois aí, que começou lá em Watson's Green, terminou agora em Michigan. Maravilha. Bom, então acho que é isso aí para a Sprint Cup também. Bom, vamos ver, né, o que vai acontecer em Bristol, né? Bom, a gente volta aí pro nosso quarto e último bloco, né, onde vamos responder as perguntas e deixar os palpites aí para as três etapas que acontecem em Bristol, já começando amanhã com as Trucks e sexta e sábado Nationwide e Sprint Cup.